Renasci quando recebi o seu perdão. Devolvi essa paz ao meu coração. Enfim, esse pesadelo acabou. Arrependido, mais leve estou. Eu cresci com a alma carregada de peso. Embora aparentemente eu pareci ileso igual uma linda maçã, mas por dentro imunda com doenças invisíveis e raízes profundas. Na matemática, todo problema tem solução, mas na minha vida isso não se encaixava não. O mal é pago pelo mal, era a lei do meu ego. De tanto olho por olho eu não vi que eu tava cego. Guardei ódio e dor no jardim da minha mágoa. Precisei de perdão como uma planta precisa de água. Não aguentava esperar, não aguentava mais chorar. Esse sentimento tinha que acabar. Crucifiquei meu orgulho pra marcar esse fim. Me humilhei, pedi perdão, fez tanto bem pra mim. Não importa quem magoou ou quem foi magoado, só valorizo o perdão, quem precisou ser perdoado. Renasci quando recebi o seu perdão. Devolvi essa paz ao meu coração. Enfim, esse pesadelo acabou. Arrependido, mais leve estou. Perdoar é doar por inteiro, totalmente. Deixar tudo pra trás pra seguir em frente. Já é difícil pra você compreender. Imagina pro outro lado se arrepender. Aquele que não consegue destruir sua chance, e só quem vive o lance sabe o quanto dói. O tempo cicatriza a ferida mais sensível, mas esquecer o que passou é impossível. Deus ensinou a perdoar de graça em toda situação, independente do que for. Pra ele o impossível é possível pela fé. Renova o amor que acabou entre homem e mulher, entre irmãos, amigos, entre pais e filhos, entre a família da vítima e quem a perdoa. Nas pessoas que perderam seu afeto, junta seus meus pedaços e restaura por completo. Renasci quando recebi o seu perdão. Devolvi essa paz ao meu coração. Enfim, esse pesadelo acabou. Arrependido, mais leve estou. Renasci quando recebi o seu perdão. Devolvi essa paz ao meu coração. Enfim, esse pesadelo acabou. É um vaso de fé, feito pra reter o que for bom. Não guardar rancor é ter seu valor. Saber perdoar também é um dom. A vida é uma pista, então dance conforme o som. Você é uma nota que não perdeu seu tom. E no seu tom você pode colorir. Não podemos esquecer dos motivos pra sorrir. Não deixe mais nada aprisionar teu ser. A cada dia é uma nova chance pra renascer. Esqueça o seu passado e agradeça ao Senhor. Perdoar o que não tem perdão é amor. Renasci quando recebi o seu perdão. Devolvi essa paz ao meu coração. Enfim, esse pesadelo acabou. De alma pra alma eu louvo no flow. Renasci quando recebi o seu perdão. Devolvi essa paz ao meu coração. Acabou. De alma pra alma eu vou. Cara, na real, guardar rancor é um atraso de vida, um bloqueio pra tudo de bom que está pra acontecer. Jesus ensinou Pedro a perdoar 70 vezes 7, que representa um número infinito, o tamanho de Deus. Isso também se aplica a nós, tá ligado? Então, mano, se liberte, ou melhor, deixe Jesus te libertar.